que é tatu, tudo que é de sentir ou tu, penso que cabe em chá. Diz os telas e um lei, dá-me até sonhar. Свежий осенний день.